pouco tempo, ainda guarda sentimento. Olha eu aqui também, ainda tô me remoendo por causa do meu antigo relacionamento. E dois enganados dando uma chance pro amor. Eu quero voltar no passado, ela sonha em ter de voltar o que passou. Já que não esqueço, lembro de quem eu amo, só assim eu compareço. E quem tá comigo tá fazendo o mesmo. É Tati Pinque. Aham, aham. E dois enganados, dando uma chance pro amor. Sonha em ter de volta o que passou. E na hora da cama, o corpo não aceita. A pele não esquenta, nem beijar a gente beija. Respiro, fecho os olhos, e já que não esqueço, lembro de quem eu amo, só assim eu compareço. E na hora da cama, o corpo não aceita. Denilson Cunha. Apaixonado, carente de amor, com as lembranças do passado. Fui tentar te esquecer. A música que tocava lembrava de você. No bar que eu estava sofrendo, eu chorava. Percebi que não vivia sem você, até que você apareceu. Vem, vem ficar, vem me amar, que eu te amo muito. Vem, vem ficar, me dá prazer, eu sou louco por você. Eu sou louco por você. Denilson Cunha, o cafajeste apaixonado do Pará. Fui tentar te esquecer. A música que tocava lembrava de você. Acabei de acordar, procurando por você, encontrei tudo. Sua mão na minha mão, nós vamos escapar do mundo, juntos vendo o sol cair. Vamos para a praia pra curar a alma, só o céu com a gente, não queremos mais nada. Pegando na cintura, e a gente livre, eu, você e a lua. Vamos para a praia pra curar a alma, só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o Caribe pegando na cintura, e a gente livre, eu, você e a lua. Vento contento, cara, aí vento. Vento contento, W7, emoção do início ao fim.

10 segundos eu vou ouvir bater a porta. Em 30 segundos na primeira esquina vai dar a volta. E aí, em 1 minuto vai estar aqui. Tá querendo sumir da minha vida. Brasil, você! LG Produções. Asas. Livres. Bora, mulher! Se a cidade falar que me viu chorando é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu, é fake news. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? É, tem razão, viu? Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Sai com água não, mulher. Eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração. Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? É, tem razão, viu? Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer. De pique, aham, aham. Tinha tudo pra dar certo. Nós dois, que pena cê nunca me deu amor. Cê me deixou apaixonada. E pior que cê nem fez nada. Não quero ser precipitada. Mas eu sou sua namorada. E sem você saber, já beijei até sua boca, tirei a sua roupa. Mas espera aí, deixa eu acordar. E dói demais saber que é só ilusão. Não passa de uma vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não. Você e você não, e você não, e você não, e você não, e você não. É pra te pique. Você nem fez nada. Não quero ser precipitada. Mas eu sou sua namorada. E sem você saber, já beijei até sua boca, tirei a sua roupa. Mas espera aí, deixa eu acordar. E dói demais saber que é só ilusão. De uma vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não. E dói demais. Banda W7. 6 horas da manhã.